Sejam todos muito bem-vindos ao LivroCast número 16. Meu nome é Marcelo Zaniolo e desenha-me um carneiro. Eu sou Natália Millen e eu não sou gente grande. Meu nome é Diego Locou e eu ordeno que todos escutem o LivroCast até o final. E somos nós que vamos acompanhar você por essa viagem ao mundo da literatura. Vivendo ainda o clima do mês das crianças, em virtude aí do 12 de outubro, hoje falaremos do grande clássico infantil O Pequeno Príncipe, do autor francês Antoine de Saint-Exupéry. E hoje contaremos com uma participação mais do que especial no LivroCast. Exatamente. Então dê um oi para quem está nos ouvindo agora, Nath. Se apresente e seja muito bem-vindo. Oi, gente. Eu sou a Natália Millen. É a primeira vez que eu tô aqui no LivroCast. Tô um pouco nervosa, mas vamos aí. A Natália também escreve no Locotopia, assim como o nosso chefinho Diego Locou, eu e o Ramon, que também já participou aqui com a gente. Exatamente, no Locotopia eu sou responsável pelos temas de fotografia e de moda. Então leiam os meus posts, comentem, etc. E hoje nós três estamos aqui para falar sobre a biografia desse autor francês, sobre o enredo do Pequeno Príncipe e muito mais. Logo depois da leitura de comentários e de e-mails. Começamos hoje por um comentário sobre o último cast, sobre o livro The Walking Dead, A Ascensão do Governador, deixado pela Natália Millen. Engraçado que ela participa do cast de hoje, só que a leitura de comentários a gente faz num dia separado, então ela não tá participando. Eu acho que ela nem sabia quando comentou que ela ia participar do cast de hoje, mas vai saber. Então tá, ela disse o seguinte: só sendo louco mesmo pra falar mal da diagramação do livro, não é, Diego? Sou diagramadora, e se a editora quiser me contratar, juro que não como as pernas dos R's. Haha, parabéns pelo cast, cada vez melhor. Ela tá falando aqui de um problema que o Locou elencou no último cast, falando que os R's e algumas letras do The Walking Dead são cortadas, são comidas, né? E também da questão das margens, né? E aí sim tem a ver com a diagramação, mas é com má qualidade de diagramação e de impressão mesmo. Mas obrigado pelo comentário então, Nath. Já é de casa, tá participando com a gente aqui hoje. Volte sempre e comente quando achar necessário. Sobre o último cast também, o nosso participativo ouvinte, Amanto Moura, também comentou. Ele falou o seguinte: pra variar, fiquei com vontade de ler o livro. Tem um joguinho recente também que mostra zumbis de um jeito meio infantil, Plants vs Zumbis. Muito viciante e tal. Walking Dead eu não assisti até agora por falta de interesse mesmo. Porém, depois do cast, estou pensando em começar. Ah, queria sugerir que vocês falassem de Assassin's Creed, que era um jogo, virou livro e muita gente está comentando. Então, Amanto, eu conheço esse joguinho, mas a gente acabou não falando sobre ele por não pertencer ao universo do Walking Dead. Eu te indico de verdade que tu comece a acompanhar a série, pelo menos veja a primeira temporada, alguns episódios. São 6, bem rapidinho de se ver, bem interessante, e eu tenho quase certeza que você vai gostar. E se não gostar também pode vir aqui comentar, dizer como você se sente sobre isso. Só não nos processe, por favor. E sobre o Assassin's Creed, o livro, no caso, né? Eu até comentei com o Ramon, que é o responsável pela parte de games do Locotopia, e como é um jogo que eu não jogo, é um jogo que eu não tenho a menor intimidade, eu não sei se eu lendo o livro estaria apto a fazer um livrocast, falar a respeito dele. Mas é algo que a gente vai estudar, que vai ser melhor visto aí, então pode deixar que tá anotada a sugestão aqui. E o Amanto Moura também comentou sobre o livro O Pequeno Príncipe, que é o tema do LivroCast de hoje. E ele disse o seguinte: o livro é mesmo lindo, de uma simplicidade incrível, um dos meus favoritos. Já vou adiantar que eu concordo com ele, mas continua ouvindo o cast que você vai conhecer muito mais opiniões a respeito desse livro. Além dele, a Décia Cavalheiro também comentou sobre O Pequeno Príncipe. Ela disse: num olhar de criança, transparece tudo que ela está sentindo. É uma coisa indescritivelmente bela. Muito obrigado pelo comentário, Décia, e volte mais vezes. Agora tem um comentário aqui, Marcelo. Talvez você conheça a pessoa. É o comentário da Marcela Zuc. Conheço. Conheço muito bem, eu acho. Então, ela comentou o seguinte na resenha do livro. Belíssima resenha, seu Zaniolo. Com certeza temos muito que aprender com o Príncipezinho. Porém, discordo que a obra seja clara. Pelo menos para mim, ela é espetacular justamente por ser complexa, apesar de toda a simplicidade aparente. Em tempo, para quem gosta do gênero, e particularmente para o autor do Librocast, que é você... Recomendo também o francês O Menino do Dedo Verde. Negócio é o seguinte, Marcelo, fala pra ela assim, ó. Essa é a minha opinião e eu te pego na hora da saída. Eu vou pôr aqui embaixo depois a resenha que eu fiz sobre o Pequeno Príncipe, pra vocês acompanharem também sobre o que nós estamos falando aqui agora. Vai estar aqui logo embaixo na postagem. Mas Marcele, digo, Célio para os íntimos, quando eu falei que a obra era clara e simples, eu não quis dizer que ela era óbvia ou qualquer outra coisa que eu possa ter dado a entender. Eu quis dizer mais, na verdade, que é uma obra clara, rápida de ler, nada de muito complexa. Mas sim, ela é repleta de significados, ela tem diferentes interpretações e muito mais, como eu já falei ao longo do cast, né? Mas só pra deixar claro que eu concordo contigo, tens razão, a obra não é clara, apesar de ser clara. Fui claro? Foi sim, Marcelo. É uma obra escura. E tem mais algum comentário, louco? Temos sim, temos um e-mail bem bacana que foi enviado pelo Rafael Rodrigues. Deixa eu ver aqui. Ele diz o seguinte, Marcelo. Fiz uma maratona e ouvi todos os podcasts, acabei hoje. Curti muito e vi, ou melhor, ouvi toda a evolução e posso afirmar que valeu a pena o esforço de ouvir todos. A ideia de trazer o Diego para te acompanhar foi muito legal. Os convidados também caem muito bem. A única reclamação é que passei a gastar mais dinheiro com livros, mas isso não é gasto, e sim investimento, então tá tranquilo. A única sugestão seria de você falar o livro do próximo Livrocast. De repente, dá tempo de ler antes e assim entender melhor alguns comentários. Me chamo Rafael, tenho 34 anos, sou apaixonado por livros desde o tempo que ainda nem sabia ler e atualmente editor de livros didáticos e começando a editar livros infantis e infanto-juvenis. Bom, é isso. Parabéns pela iniciativa e torço para que você continue. Se de alguma forma puder ajudar, estou à disposição. Abraços. Em primeiro lugar, Rafael, me sinto lisonjeado, acho que o Diego também se sente, por alguém que trabalha com livros e que é realmente apaixonado por livros, estar gostando do nosso trabalho, ter vindo aqui comentar, dar esse feedback como você o fez. Então, em primeiro lugar, muito obrigado. Eu que te agradeço por essa iniciativa de ter vindo aqui falar com a gente. E quanto à reclamação de gastar mais com livros do que costumava fazer, eu acho que você não é o único, né? Eu também tô gostando muito com livros e Locou também tá. Tanto tô gostando tanto com livros, que a pilha de livros para ler está crescendo. E a questão de sugestão do próximo livro, de a gente avisar qual vai ser o tema do próximo Livrocast, eu vou deixar pro Locou explicar pra ti. Então, o Livrocast hoje, como todo mundo já sabe, tá dentro do locotopia.com.br. E a gente tenta sempre postar o Livrocast nas quartas-feiras, de 15 em 15 dias. Na sexta-feira, logo em seguida que a gente posta o Livrocast, a gente tem uma sessão chamada Julgando pela Capa. Essa sessão é o livro que vai ser o próximo Livrocast. Na sexta a gente solta o Julgando pela Capa, na quarta seguinte a resenha, e na outra quarta o Livrocast sobre esse livro. Então, Rafael e todo mundo que tem interesse em saber qual é o próximo tema do próximo Livrocast, né, é só ficar ligado no Locotopia, ver qual é a resenha da semana, que com certeza essa resenha vai ser abordada em um programa específico. Espero que tenhamos sido claros, né? Muito obrigado novamente, Rafael, e todo mundo que comentou, e todo mundo que enviou e-mails e sugestões e tudo mais. E se você quiser mandar a sua crítica, tirar dúvidas ou contribuir com conteúdos aqui pro Livrocast, basta falar com a gente no twitter.com/livrocast ou /locotopia. Pelo facebook.com/livrocast ou /locotopia. Lembrando sempre que Locotopia se escreve com K. Ou através do e-mail livrocast@locotopia.com.br. Mais algo a acrescentar por hoje, Loco? Então, Marcelo, queria avisar também que a gente está estudando alguns outros formatos típicos de vinheta para o Livrocast. Então, se você tiver alguma sugestão, não esqueça de mandar pra gente num desses contatos que a gente acabou de falar. E agora nós vamos, então, para o Livrocast número 16, O Pequeno Príncipe. Ao infinito e além. Livrocast, sua viagem pelo mundo da literatura. Geralmente a gente começa a parte do conteúdo falando um pouco do autor para evoluir pro livro e depois falar sobre o livro. Mas eu confesso que eu tô com medo de começar a parte de conteúdo hoje, Diego. Olha o tamanho do nome desse autor. Antonier de Saint-Exupéry, é isso? Na verdade, o nome de batismo dele é ainda maior. Vou tentar ler, tá? Antonier Jean Baptiste Marie Roger Foscolombe de Saint-Exupéry. Só ele e o Dom Pedro I, né? Ele nasceu em Lyon, na França, no dia 29 de junho de 1900. Então, é um autor bastante antigo aí, já falecido, né, logicamente. E não à toa, O Pequeno Príncipe é um grande clássico. Não só pela importância dele, mas também pelo tempo de existência e pelo tempo em que ele impressiona as pessoas. Mas vamos falar do autor primeiramente. Desenhe um carneiro pra mim, por favor. O Exupéry, quando criança, ele gostava muito de mecânica. E logo cedo ele entrou pro serviço militar, na área de aviação, depois de ser reprovado na escola naval. E ele sempre tentou aí conciliar esse amor que ele tinha pela mecânica, esse amor que ele veio a ter depois pela própria aviação, com o amor que ele também tinha pela literatura. Então ele escreveu vários livros, dentre os quais eu destaco Voo Noturno e o próprio O Pequeno Príncipe, de 1943. Então, as obras do Exupéry acabam sendo caracterizadas por elementos que compõem a história de várias delas, que é a aviação e a guerra. E como ele estava sempre viajando de um lado para o outro, ele escrevia em qualquer coisa que tivesse à mão. Então, até se eu não me engano, O Pequeno Príncipe ele escreveu em guardanapos. É, independente de onde ele pudesse anotar os pensamentos ou as ideias que ele tinha, né? Ele anotava em guardanapo, papel, enfim, envelope, o que fosse possível. Nesse outro livro que eu comentei dele, O Voo Noturno, inclusive, dizem que ele teria escrito em papéis de carta que ele encontrava em hotéis e restaurantes que ele frequentava. Então, qualquer, digamos assim, mídia era uma forma dele anotar. É, geralmente papel de carta de hotel, assim, esse tipo de material. Então, pra ele, o que importava era realmente registrar as ideias, né? Desenhe um carneiro pra mim, por favor. Então, tendo uma vida aí pautada em aviões, em mecânica e na literatura, né, como a gente comentou até agora, e apesar também de ter tido vários acidentes ao longo de sua vida aérea, ele nunca parou de pilotar. Ninguém nunca conseguiu convencê-lo a deixar de pilotar, até que no dia 31 de julho de 44, em plena Segunda Guerra Mundial ainda, né, algo aconteceu. Durante um voo sobre o mar Mediterrâneo, ele se perdeu e desapareceu, ainda deixando dúvidas, né, sobre as circunstâncias de seu desaparecimento e possível morte. É, durante mais de 60 anos, ainda persistiu uma lenda em torno da morte dele, pois nunca encontraram o corpo. Então, uns diziam que era suicídio, outros falavam que ele caiu mesmo porque falha no motor ou qualquer coisa do tipo. E outro dado aí que alimentava essa tese de suicídio é que durante a década de 30, aproximadamente, quando perguntado sobre como ele queria morrer, como ele esperava que fosse a morte dele, né, ele teria afirmado que ele queria morrer na água. Abrindo aspas e parafraseando ele, ele teria dito o seguinte: você não sente que está morrendo, simplesmente sente que está caindo no sonho e começando a sonhar. E o engraçado é que no último livro dele, que é O Pequeno Príncipe, o livro começa com a queda de um aviador num deserto, né? Nada mais é do que um mar de areia. Exatamente. Coincidências da vida e da morte. Desenhe um carneiro pra mim, por favor. Falando um pouco mais então da grande obra dele, do tema do cast de hoje, o livro O Pequeno Príncipe foi escrito exatamente um ano antes da morte do autor. E um fato interessante na relação entre o autor e livro é que muitos não conseguem imaginar ou acreditar que um homem que era militar, que era oficial da Força Aérea Francesa, pudesse escrever uma obra tão sensível e tão simples quanto O Pequeno Príncipe. Obra essa, que é uma obra muito profunda, na verdade, ela é rasa e profunda ao mesmo tempo. Ela te faz pensar de forma diferente sobre coisas corriqueiras do dia a dia. Como a gente vai ver mais pra frente aí, cheia de metáforas e de simbolismos. Desenhe um carneiro pra mim, por favor. E alguns dados aqui sobre esse livro, sobre O Pequeno Príncipe, é que esse é o livro escrito em língua francesa mais vendido em todo o mundo, com aproximadamente 80 milhões de exemplares divididos em aproximadamente 500 edições. E ele também é a terceira obra literária mais traduzida em todo o planeta, atrás apenas do O Peregrino. E também da Bíblia, né, que sem dúvida nenhuma é o livro mais lido e mais vendido em todo o globo. É importante falar também que O Pequeno Príncipe foi escrito pelo Saint-Exupéry e ilustrado pelo próprio autor. Então é uma obra completa aí de um amante da literatura, a imagem aí de um homem forte, um homem que participou de guerra, né, como piloto da Força Aérea Francesa, como eu já mencionei, e altamente sensível, como ele mostra através desse livro. E esse livro, o interessante dele também, é que mesmo tendo sido escrito em francês, ele foi publicado primeiro nos Estados Unidos, em inglês, em 1943, e só depois de 2 anos ele foi publicado na França, porque ele estava em plena Segunda Guerra Mundial. Isso, eu já ia esquecendo de falar, inclusive, que O Pequeno Príncipe foi escrito durante um exílio do autor nos Estados Unidos. Então é por isso que o livro acabou sendo publicado antes em inglês e depois em francês. Como você, Diego, muito bem frisou. Aliás, Loco, deixa eu te fazer uma pequena pergunta. Sabe de onde o autor tirou a ideia dos baobás? Baobás são aquelas árvores que crescem no planeta do Pequeno Príncipe, né? É, isso mesmo, aquelas 3 árvores que ele comenta em certa altura da história. Não faço ideia, não. Então, o autor teve essa ideia quando veio ao Brasil, mais precisamente ao Recife. E segundo conta, né, segundo o material que a gente pesquisou, ele teria se encantado com essas árvores, os baobás. Então ele acabou por usá-los em sua história. E falando nisso de viajar para o Brasil, tem uma lenda também de que ele esteve aqui em Florianópolis, cidade onde a gente mora, onde ele foi apelidado pelos manezinhos de Zé Perry. Depois eu te passo o link de onde vi essa matéria. Beleza, eu boto aqui embaixo na postagem depois. E agora que a gente já falou um pouquinho sobre o autor, sobre o contexto em que foi escrito o livro e sobre o próprio livro, acho que a gente pode chamar a Natália para falar um pouco sobre o enredo do livro, né? Então, Nath, junte-se a nós para a gente debater um pouco mais esse enredo. Tinha 6 anos de idade e fiz meu primeiro desenho. Era uma cobra que tinha engolido um elefante. Eu mostrei para os adultos e perguntei se o desenho era assustador. E eles disseram, por que alguém ficaria assustado com o chapéu? Então fiz um segundo desenho mostrando os traços do elefante lá dentro para que os adultos pudessem facilmente vê-lo. Eles sempre precisavam que as coisas lhes fossem explicadas. Depois de terem visto meus 2 desenhos, eles sugeriram que eu me ocupasse com coisas mais importantes. Isso encerrou minha carreira de desenhista. Então eu me tornei um piloto e passei a vida sozinho, sem ter alguém com quem realmente pudesse conversar. Até que meu avião teve problemas com o motor no deserto, distante 1000 milhas de qualquer habitação humana. Imaginem minha surpresa quando ouvi... Pode, por favor, me desenhar uma ovelha? Eu me pus de pé num único impulso. O que você está fazendo aqui? Será que pode me desenhar uma ovelha? Eu respondi um pouco bruscamente também que não sabia desenhar. Ah, isso não tem importância. Me desenhe uma ovelha. Então eu fiz um dos 2 desenhos que já tinha feito com tanta frequência. Não, não. Eu não quero um elefante dentro de uma cobra. Me desenhe uma ovelha. Não, essa ovelha é fraquinha. Me faz outra. Então fiz outro desenho. Até mesmo você pode ver que é um carneiro. Ele tem chifres. Desta vez minha paciência tinha se esgotado e eu acabei fazendo este desenho. Esta é apenas uma caixa. A ovelha que você pediu está lá dentro. Puxa, isso é exatamente do jeito que eu queria. Você acha que a ovelha vai precisar de muita grama? Porque no meu planeta tudo é muito pequeno. Olha, ela vai dormir, olha só. E foi assim que conheci o Pequeno Príncipe. Eu acho que antes de falar qualquer coisa sobre esse livro, pra gente dar uma situada bem geral pra quem não conhece ou pra quem ainda não teve oportunidade de ler O Pequeno Príncipe, a gente pode apresentar primeiro a sinopse, falar um pouco do enredo do livro, pra depois discorrer sobre. Então, Nath, se tu concordar, apresente a sinopse pra quem está nos ouvindo. Tá, o livro se trata de um aviador que sofreu um acidente, caiu no deserto, com o motor do avião quebrado e com 8 dias de água, né, pra beber. E ele acorda da primeira noite com o Pequeno Príncipe já pedindo que ele desenhe um carneiro. E em seguida o Pequeno Príncipe conta várias histórias e etc, e assim começa. E essas histórias que o Pequeno Príncipe conta são metáforas sobre a vida, então ele mostra vários personagens que na verdade não são o que ele tá falando, né, são outras coisas. Nossa, que profundo. O livro começa com um aviador que cai de avião, que sofre acidente, e tem esse pequeno príncipe que o Diego mencionou, que vai contar várias histórias. O pequeno príncipe, ele mora num planetinha pequeno, isolado do universo, bastante longe da Terra, e ele faz uma viagem buscando amizade, buscando enfim, autoconhecimento, como a gente vai falar um pouco mais à frente, e acaba aparecendo por acaso nesse deserto e conhece o aviador. Então, são dois personagens distintos, o aviador na Terra e o príncipe que vem do espaço, digamos assim. O livro de vocês é ilustrado? Sim. É sim. Muito bonitinho, né? É muito fofinho, nossa, que fofo. Tem uma galera que tatua isso, né? Sério? Sim, ah, sim. Não, não, não, já é demais, aí já é demais. Vou procurar e pôr na postagem se eu achar sobre isso, peraí. Como assim já é demais? Não, não, olha só. É assim, não, deixa eu me defender. O livro é muito legal, as ilustras são muito bonitinhas, mas tatuar isso é sacanagem. É, mas eu acho válido, cara, na real, tipo, eu não faria, mas ao mesmo tempo é algo simples, é bonitinho, como parafraseando a Nath, é, né? É, bonitinho. E tem bastante significado, então... E esses desenhos que tu comentou, Nath, de serem bonitos, fofinhos, como tu falou, refletem um livro que, na verdade, é tido como infantil. É um livro vendido como para crianças, né? Ao menos essa é a apresentação dele, com ilustrações, com... É aquarelas, né? Sim, aquarela. Aquarelas. Como a gente já falou na parte de conteúdo, as ilustrações são do próprio autor, então ele escreveu e ilustrou também. É, eu queria perguntar pra vocês, então, se vocês consideram esse livro um livro infantil ou não? Ou um livro... que pode ser vendido pra qualquer idade. Cara, eu acho que pode ser vendido pra qualquer idade. Até porque todo mundo fala, né? Que o Pequeno Príncipe, toda vez que você lê ele, tem um sentido diferente pra sua vida. Então, eu mesma li quando eu tinha uns 14 anos. Eu achei uma merda. Hoje, sério, eu achei o sentido, um saco. O sentido dele era uma bosta. Agora, já com a idade que eu tô, que eu não vou falar com a... Com 42? Tá, 43. É, eu já achei o livro muito interessante. Inclusive, eu chorei no final. Pode dar spoiler ou não? Eu acho que pode. É um livro bem, bem conhecido. É. Acho que não tem problema. Vamos deixar claro, então, que o cast de hoje contém spoilers. Mas nada que vá atrapalhar na metáfora ou no simbolismo da obra. Então, não se preocupe. Então, quando ele morre ou ele volta lá pro planeta dele... Ele não morre, né? Na verdade, ele volta. Ele volta pro planeta dele e deixa a casca na Terra, né? Isso, exatamente. Gente, isso é muito fundo. Eu achei lindo, eu comecei a chorar. É, eu acho assim, que como ele fala sobre assuntos sérios de uma maneira muito boba, é tanto pra criança quanto pra adulto, então não tem problema nenhum. A criança vai ler, vai achar bonitinho, mas sem entender os maus da vida contemporânea. Exatamente, é pra criança e adulto. Adolescente não, adolescente vai achar uma merda. Eu fico pensando o que uma criança, ou o que eu interpretaria se eu fosse uma criança e tivesse lido o livro. É, eu também pensei. Porque eu acho que, apesar de ser pra criança, eu não sei se ia passar alguma mensagem ou não. Ah, eu acho que não. Eu acho que ia ficar muito fantasioso do jeito que ia sempre os livros de criança. É, eu acho que o sentido do livro, ele tá exatamente fora das páginas. Ele tá... É inserido ali em mensagens não escritas, né? Enfim, coisas que vai entender ou puxar como metáfora mesmo. Então uma criança não ia entender isso. Será que a criança, ela se coloca no papel de Pequeno Príncipe? Bem provável, ela fica no papel do Pequeno Príncipe. É, porque eu pelo menos quando eu li, eu me senti o aviador, né? Pode ser. Acho que ela lê e se coloca como se fosse o Pequeno Príncipe. Eu fui a raposa. Na verdade, eu fui a flor. Oh... Com quatro espinhos. Na verdade, a Natália disse que ela sentiu a flor porque ela tem só quatro dentes na boca. É, mas talvez a criança talvez se nem se atesse tanto à história, fosse mais através das ilustrações mesmo, né? Mas eu tenho pra mim que O Pequeno Príncipe é um livro infantil escrito para crianças, né? Que na verdade visa o adulto, porque eu acho que as lições desse livro são muito maduras, assim. E como a Nath comentou, cada vez que você lê o livro, ao menos... Todo mundo com quem eu conversei sobre essa obra tem uma interpretação diferente. Tem momentos da vida que se enquadram melhor numa situação, em outra, elementos que a gente pensa que não pensou na outra vez, e assim vai. O que eu achei interessante dele é que ele traz formas de lidar com pessoas, como se aproximar com pessoas, até o que sentir quando uma pessoa morre, sabe? Tipo, é só uma casca, ela tá indo pra um lugar melhor. Então, não tem o porquê ficar triste. Tem que lembrar, e lembrar das coisas boas, lembrar das risadas, né? Eu acho que a mensagem é muito bonita, mas não é só adulto, ou então... Só criança, é uma mensagem global, é pra todo mundo. Desenhe um carneiro pra mim, por favor. Loco, tu que leu esse livro agora pela primeira vez recentemente, tu acha que se tu lê de novo, tu vai Tem uma outra ideia da obra ou não? Bom, como eu tô vivendo o mesmo momento, se eu ler o livro de novo, vai ser o mesmo significado, né? E tu acha que o livro deixa brechas aí pra futuras interpretações diferentes ou não? Creio que sim. Mas assim, a gente lê esse livro daqui uns 10 anos e volta e grava o LibroCast de novo. LibroCast 300, né, se Deus quiser. Aí a gente joga o Pequeno Príncipe dentro do poço e fala, "This is Sparta." Ah, meu Deus. Beanatti vai ter 93 anos e... E um dente na boca. Essa questão de sempre ter uma ideia diferente do livro, eu acho que se deve muito ao fato das ideias não estarem presas no papel. É, cada vez que a gente lê, a gente carrega a nossa bagagem, lógico, né? E interpreta o que a gente está lendo. Então, sempre que a gente está numa situação diferente, tá, por exemplo, apaixonado, desiludido, desempregado, empregado, enfim, a gente vai acabar pegando coisas diferentes desse texto e imaginando situações diferentes e tudo mais. Eu acho que então, só voltando para a sinopse, a gente pode começar do início e no final a gente tece uma opinião sobre é um livro infantil, não é, e outras questões. Então, a primeira história que ele conta é a história do planeta dele, do porquê que ele foi para ali. Então ele conta que o planeta dele é muito pequeno, é coisa tipo de dar 3, 4 passos ele volta pro mesmo ponto. E ele tem 3 vulcões, em um belo dia nasce uma rosa. Bom, aí pra mim começa o simbolismo. Pra mim a rosa representa o amor. Pra mim, ao menos essa é a ideia que eu tive do livro, o príncipe se apaixona por essa rosa. Eu acho que realmente ele se apaixona pela rosa, até porque durante todo o livro ele fica falando, poxa, abandonei a minha rosa, tenho que cuidar dela, eu sou a única pessoa que ela tem. Então realmente... O simbólico disso é o amor, é o cuidado com aquilo que você tem, né? É, a rosa, no caso, retrata um amor, mas pode não ser só o amor de uma pessoa com seu parceiro, né? Pode ser um filho, pode ser um animal de estimação, porque ele fica preocupado o tempo inteiro. Ah, deixa ele lá sem proteção, sem a redoma, então... Pode ser qualquer coisa que tu deixa pra trás. Sim, eu acho que a rosa representa também o diferente. Ele tinha um planeta, uma situação estável, que ele conhecia como se fosse a palma da mão dele, né? A rosa é algo diferente naquele contexto todo. Então ele acha ela bonita e ele passa a amar a rosa, de repente, realmente, não como uma companheira, assim, mas como algo diferente, que ele tem um carinho especial. Só que tem uma coisa que incomoda ele, né? Que é a vaidade doentia dela. E ele acaba deixando o planeta dele. É, justamente, ele sai do planeta dele atrás de uma amizade verdadeira. Então a ideia que eu tenho nessa parte do livro é que ele morava em um planeta pequeno, que ele conhecia completamente, aparece algo novo, pelo qual ele se interessa, cria um carinho, mas nesse carinho tem alguma coisa que incomoda ele. Então ele percebe que ele é sozinho, ele percebe que ele é solitário, e ele quer procurar alguém com quem ele sinta prazer de conversar, entende? Então ele acaba deixando o planeta dele, essa é a interpretação que eu tenho. E o primeiro planeta que ele visita, ele encontra um rei que gosta de ordenar coisas. Eu achei legal essa parte do rei, porque ele não tem o que ordenar, né? Até ele não tem pra quem ordenar, né? Isso, exatamente. Ele até questiona isso, né? Mas você ordena quem? Eu ordeno tudo. Eu ordeno as estrelas. Eu ordeno tudo. E aí depois o planeta desse rei, ele vai pra onde? O Vaidoso. Conta a história do Vaidoso aí, Nath, por favor. Ele chega no planeta do Vaidoso e aí o Vaidoso já vai falando, nossa, um admirador veio me visitar. E aí ele dá bom dia, o Pequeno Príncipe dá bom dia pra ele e fala que ele tem um chapéu engraçado. Aí o Vaidoso sugere que o príncipe bata palma. Aí ele tira o chapéu. Aí ele bate palma de novo, ele tira o chapéu. E eles ficam nessa até encher o saco. Até encher o saco, exatamente. Eu ainda acho que o Vaidoso é o publicitário. Quer que batam palmas pra ele o tempo inteiro. Pode ser. Batam palmas, mais palmas. Então o Vaidoso seria quem clama por elogios, né? Que de repente seria quem não faz nada e quer estar sempre sendo exposto, sendo reverenciado. Seria a Geise Arruda. Então percebam, hein, quem tá ouvindo a gente agora, que esse livro ele cria realmente situações simbólicas com personagens solitários em planetas distintos que têm características, né, que nos levam a algumas situações do dia a dia, que nos levam a pensar por que, que o Vaidoso pede aplauso e não faz nada, por que, que o rei manda se não tem quem mandar, e assim em seguida. Né? A gente se familiariza mais com o personagem que é mais próximo da gente, porque na verdade ele critica todos eles, né? E critica o vaidoso, critica o rei, critica o bêbado. Se tu é um cara que bebe demais, ou bebe pra esquecer os problemas, tu não vai se identificar com um bêbado. Se tu conta muitas coisas, tá sempre preocupado com o dinheiro, sei lá, tu vai se identificar com o contador. Se tu vive falando mal dos outros e tá escorrendo veneno pela boca, vai se identificar com a cobra, sei lá. Mas... E ao mesmo tempo, se tu não se identifica com eles, talvez tu lê apenas, né, passa o olho pela página ali e não absorve muito. Então, voltando aquele papo de interpretações diferentes, né, eu acho que é bastante... Bastante por aí o caminho que eu torcei. Se você não se identifica com nenhum desses, você é o Pequeno Príncipe. Ou o Exupéry. Desenhe um carneiro pra mim. Por favor. E aí eu pergunto pra vocês. Vamos separar dois personagens principais, hein? O que vocês acham que o aviador, que representa o autor, aprendeu? E o que vocês acham que o príncipe aprendeu? Acho que o Pequeno Príncipe, ele aprendeu que não existe só a voz dele. Que não existe só ele. Que existem outras pessoas e de vários jeitos, várias personalidades... Várias manias, vários defeitos. Ele literalmente saiu do planeta dele. Ele saiu da caixinha. Ele aprendeu a olhar um lado, entendeu? Aprendeu a olhar os outros. Já pro autor, eu acho que foi a maior lição que ele teve. Porque ele aprende muita coisa com uma criança, né? Eu acho que o grande aprendiz dessa história realmente é o aviador, né? Que ele é engessado ali numa rotina, engessado com preocupações muitas vezes desnecessárias. Até tem uma parte que ele se preocupa mais em apertar um parafuso do que ouvir o príncipe sobre carneiros e rosas, uma relação que quem lê vai entender, já não precisa falar sobre tudo também. E é muito legal ver que o Pequeno Príncipe também aprende a questão do amor, né? Eu acho que é a única parte do livro em que se inverte o papel de professor e aluno, porque eu vejo assim, eu acho que quem é o aluno é o aviador e quem é o professor é o Pequeno Príncipe. A única parte que se inverte isso, que eu acho que é o grande aprendizado do Pequeno Príncipe, é quando ele admite que ele é muito novo para saber amar alguém. Então quando o aviador passa isso pra ele, esse conhecimento pra ele, o Pequeno Príncipe entende que a rosa é muito mais importante pra ele do que ele imaginava que fosse. Então é ali que ele pensa em realmente, ah, tenho que voltar pra lá, porque lá é o meu lugar, a rosa precisa de mim, eu preciso dela. E por mais que a gente possa se indispor por questão de vaidade, questão de algumas diferenças que possam haver entre o Pequeno Príncipe e a flor dele, né? É lá o lugar dele, lá ele tem que viver, combater isso, porque ele foi cativado e ele é eternamente responsável por quem ele cativou. E aquele velho ditado também, né, que a gente só dá valor pras coisas depois que perde, então, depois que ele saiu, foi pra outros lugares que ele começou a aprender a dar valor pra quem ele tinha lá no início, né, então, é um livro cheio de aprendizados colocados de forma metafórica. E ele conseguiu achar o que ele queria, né, porque ele procurava um amigo. Isso acho que é o mais legal, né, ele saiu do planeta em busca de amigo e acabou descobrindo que no planeta é dele, exatamente, onde estava o amigo dele. E por outro lado, eu acho que o aviador foi completamente o que mais saiu metamorfoseado depois dessa experiência surreal aí, né? Ele vê que as preocupações adultas são muito mesquinhas às vezes. Ele vê que as preocupações adultas, o que a vida adulta é muito presa em regras, muito presa em números. Em bens, em números, né? Em bens e não em experiências, não em lições, por que não? Então eu acho que é um livro que ensina tanto para criança quanto para adulto que não existe um melhor ou pior. Que o legal é o meio termo, é um existir dentro do outro, né? Porque todo mundo pode aprender com todo mundo, né? Não existe quem sabe tudo e quem não sabe nada. Desenhe um carneiro pra mim. Por favor. Então acho que pra fechar esse papo sobre o Pequeno Príncipe, que a gente já falou bastante sobre o enredo, sobre os planetas, deixando claro novamente que quem não leu esse livro ainda não deve deixar de ler pelo nosso cast aqui de hoje. O nosso papo, ele sim falou de várias situações, de o que você vai encontrar no livro, mas a experiência de leitura, de reflexão é muito importante, eu acho que é o grande ganho do livro, como a gente vem frisando até aqui. Então deixa eu perguntar pra Nath e pro Locou o que vocês acharam do livro, indicam, não indicam, pontos fortes, pontos fracos, enfim. Bom, acho que ficou bem claro durante o cast. O livro realmente é muito bom, mas depende do seu estado, assim, do que você está vivendo quando você lê o livro. Cada lição é muito particular. Eu acho que realmente toda vez que você pega o livro para ler, você vai ter uma interpretação diferente. Eu super indico. Eu indico o livro também, porque assim, até eu vou comparar o livro com a vida, né? Que o livro, ele é muito curto, muito rápido, cheio de aprendizado, cheio de felicidades e tristezas, e tem um significado diferente para cada um. Então, cada um que lê o livro vai tirar proveito de uma forma diferente. Assim como é a nossa vida, ela vai passar muito rápido, vão passar pessoas, vão passar acontecimentos e quando tu vê, tudo já se foi, né? Só pra acrescentar, eu acho que a última coisa que falta ser acrescentada aqui, eu bato na tecla de novo que esse livro não é pra crianças, né? Apesar de não ver mal nenhum em uma criança ler, opinião minha, eu acho que esse livro tem uma grande habilidade, um grande poder de tirar a gente do comodismo. Então, independente do momento da vida que a gente tá, eu tenho certeza, isso eu posso afirmar por mim, pelo que a Nath falou, pelo que o Locou falou, e porque quem leu e conversou comigo também afirmou, que tu vai olhar pro lado e ver alguma coisa diferente. Pra melhor, pra pior, tu vai tirar lições desse livro, sejam as frases prontas ou que a gente vê tanto compartilhadas em redes sociais, por aí. Eu acho que esse livro, ele fomenta a reflexão, e toda reflexão, ela te leva a algum lugar. Pode ser não agora, mas são valores que se criam, são valores que se mudam. Então é um livro que eu indico por demais, assim, é um livro bem rápido de ler, bastante simples. Ele é bonitinho, como a Nath falou lá no começo do nosso papo aqui. E é uma pena que o autor tenha morrido, né? Porque eu imagino outras obras tão sensíveis e tão tocantes quanto essa dele, assim. Ele voltou pro lugar de onde ele veio, ele só deixou a casca. Tipo, é uma pena que o autor tenha morrido, né? Hoje ele teria o quê? 112 anos. Mas eu digo por questão de prolongamento dessa obra, assim, né? Como é que eu posso dizer? É meio que um coringa num baralho, assim. É um livro que não significa nada e significa tudo ao mesmo tempo, sabe? Depende do contexto que ele é colocado, assim, na mesa da vida. Ó. Que bonito. Ele varia muito de que número tu tirou nos dados. Não, mas é bem isso. Ele trabalha com estereótipos nesses planetas que ele passa e tal, e tudo que a gente comentou até agora. Leiam, por favor. Acho que não custa dar esse livro pra alguém importante ler, ou até pra inimigos, né? De repente nasce uma grande amizade. Desenhe um carneiro pra mim, por favor. Então, pra encerrar o cast de hoje, eu agradeço primeiramente a participação do Diego Locou, que mais uma vez leu um livro pra participar do LivroCast aqui com a gente. E que, bem provável, eu não vou ler o próximo, mas vou participar do cast aqui com a gente. Aqui com a gente. E muito obrigado também a Nath, que pela primeira vez participou do LivroCast. Volte mais vezes, Nath. As portas estão abertas. E pra quem quiser acompanhar o trabalho dela, é só se ligar lá no Locotopia, que ela está semanalmente lá. Exatamente, gente. Ó, muito obrigada. Eu adorei participar do LivroCast. Foi muito divertido. É muito produtivo também, porque agora eu vou passar a ler, porque eu quero participar mais. E assim se fecha o ciclo do LivroCast. Em incentivar pessoas à leitura. Muito obrigado, Nath. Muito obrigado, Diego. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo LivroCast. Agora todos batem palmas que eu quero tirar o chapéu. In my place, in my place. face were lines that I couldn't change. And I was lost, oh yeah, oh yeah. É que eu tava lendo o livrinho de piada que eu comprei pra a guria que não vai mais trabalhar comigo, tá saindo fora da empresa. Gente, vai... Jesus amado, fala devagar que eu não entendo nada do que você tá falando. Eu esqueci, cara. Ô Diego, ela não tá acostumada com o nosso sotaque, cara. É, exatamente. A gente fala muito rápido pra ela. Pra ela. Diego falando assim...